De logo de Santillán, logo Ricardo Flores Magón. Ricardo estuvo para a música mexicana, tradução de Jaguanharo. Vamos com a música universitária, sai com a música da Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro, aqui é o Rio de Janeiro. Sumário 7, toda universitária, vamos ver a liberdade, vamos ver a música libertária. A juventude de Ricardo Flores Magón.